barra monstria, um podcast barra monstro. Boa noite, queridos ouvintes! Aqui é seu maravilhoso Conde Drácula! E este é mais um Parra Monstria! Um podcast de Parra Monstros! Ui, aí, cambada de filhos da puta! Muito mal! Voltamos! O Parra Monstria está de volta, né? Oh, que beleza, né? E para comemorar o Halloween, que aqui no Brasil também é conhecido como Dia das Bruxas, nós vamos falar de Filme de Bruxas, que é a série de dois filmes da série Abracadabra. E para falar isso com sotaque romeno é uma merda. E para falar desses dois filmes de bruxas, eu trouxe aqui a minha bruxinha de estimação, a querida Zecorra Tecker. Fala, Zebrinha. E aqui no caldeirão, pode pirli pim pim, um pouco de ração de gato, que ele derruba tudo, e assim a gente leva. Opa, opa, pode gravar? Acabou o feitiço? Opa! E também aqui comigo está aquele que vai se foder muito nesta gravação, que é o nosso querido entidade mitológica japonesa, Yamata no Joji. Fala, cabeçudo. Cabeçudo não, apenas a pessoa que vai povoar seus pesadelos com muitas cobras. Delícia! Não é cabeçudo não, é cabeçudos. No plural, né? E esse outro que fez a participação de ter uma delícia é ninguém mais, ninguém menos que o meu querido Besta Quadrada. Fala, Monstenga. Como toda bruxa que se preza, ao invés de fazer o feitiço, eu vou one way, ora nora, agora find ya, agora getcha, getcha, getcha, getcha. Foda-se a gravação, né? Né? Então tá, voltamos daqui a pouquinho com esses dois maravilhosos filmes, depois dos recadinhos, vamos lá. Bom, vamos agora a mais uma sessão de recadinhos. Este aqui vos fala é o Conde Nerd Drácula. E no primeiro recadinho, vamos falar que o feed do Paranerdia, por enquanto, continua sendo aquele https://archive.org/download/feed-paranerdia/feed-xml. Por enquanto, isso vai mudar em breve, mas por enquanto é esse que você tem que acessar, ok? O e-mail do Paranerdia continua sendo paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerdia ainda continua sendo twitter.com/Paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, que existe agora também, é o @paranerdia.com.br. É, lá não tem precisa ser do Bisque Social, lá tem direto.com.br. O Facebook, se você ainda existe nessas catacumbas fedorrentas do Facebook, ele fica no endereço facebook.com/paranerdia também. E se você quiser ter um contato mais profissional, tem também o LinkedIn do Paranerdia no endereço linkedin.com/IN/Paranerdia. Caso você queira ver as maravilhosas artes que sempre temos aqui no Paranerdia, você pode ir no DeviantArte e procure lá por O Nerdmaster. Ou acesse o endereço onerdmaster.deviantearte.com. Temos também, se você quiser ver as gravações dos Paranerdia direto no YouTube, existe o canal do Paranerdia lá, que é youtube.com/@paranerdia. E se você quiser ter um contato assim mais tranquilo e direto com o pessoal do Paranerdia, tem o grupo do Telegram do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia. Que coisa chique. O endereço é t.me/Paranerdia. Ou você procura Paranerdia no Telegram, que dá no mesmo resultado. E você, querido ouvinte, que você quiser colaborar aqui com Paranerdia financeiramente falando, você pode se tornar um mecenas do Paranerdia através dos endereços picpay.me/Paranerdia, apoia.se/Paranerdia, ou ainda fazendo um Pix pela chave que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem. Então, estes furcadinhos, agora fique com este episódio que está realmente um feitiço. One, two, three, four. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya. One way. Estamos de volta! E é bom, vamos lá! Falemos então desses belíssimos filmes, Abacadabra e Abacadabra 2, A Vingança das Sanderson. Só que não é esse subtítulo. Mas poderia. Então, né? Então, primeiro filme, data de lançamento 16 de julho de 1993. Escrito... Eu 9 anos de idade. E ninguém perguntou porra nenhuma a respeito disso. E eu respondi do mesmo jeito. E eu desconfio que parte de nossa audiência nem tinha nascido ainda. Ai, como dói. Provavelmente. Provavelmente. Não, não. Eu só tinha... Tô vendo nos ossos. Em 93 eu só tinha 125 aninhos. Eu era muito novinho. Era um bebê. Era um adolescente. Era um bebê. Parecia Mavis. Ainda mamava. Ai. Quem foi que convidou esse idiota aqui? Você mesmo. Tá bom. Então lá. Escrito por Mick Garris e Neil Kubeth. Espero que seja assim que você fale o nome dele. Dirigido por Kenny Ortega. E produzido por Steven Hoff e David Kirchner. Nossa, agora escarrou tudo. Né? Né? Você corra, minha linda. Leia esta gigantesca sinopse tirada diretamente do Disney Plus. Putz. Sinopse. Três bruxas de Salem do século 18 são revividas... 18? 17. Diz, perdão, números romanos não são meu forte. Então... Três bruxas de Salem do século 17 são revividas por crianças desavisadas. Muito bom. Não, qualquer reclamação, reclame com a porra da Disney Plus, que eles é que fizeram esta porra desta sinopse ridícula. Com certeza. Então tá. Então no elenco... desidratada, né? Assim. Né? Né? É que tu não viu a outra. A da parte 2 é melhor ainda. Tu vê mais... tu vai ver daqui a pouco. Olha lá. Aí temos no elenco deste maravilhoso filme, no papel de Winifred Winnie Sanderson, ninguém mais, ninguém menos que Madame Bette Midler. E dizem as mais línguas que é porque ela tinha cara de bruxa. Falou assim o Baron, bom pensador louco. Ah, faz sentido. Vindo dele. Bette Midler, então por isso que ela ficava sempre no meio das três. É legal. Mas quem fez a voz dela aqui no Brasil, ó Yamada? Aqui no Brasil tivemos a voz da nossa querida Sônia Ferreira. Infelizmente falecida, sim. Sônia Ferreira. Muito bom. E também no papel dela, outras irmãs Sanderson, a Sarah, que não é a Sir Sarah, é a Sarah só. Tivemos ninguém mais, ninguém menos que a Sarah Jessica Parker, que é a Sarah fazendo a Sarah, né? É uma sim. Sarrada. Ai, porra, essa tava vindo já. Né? No Brasil foi quem, Yamata? Juraciara Diácovo. Muito bem, tá falando com uma empolgação maravilhosa, né? A Sarah, né? A Sarah Jessica Parker é aquela que fica só fazendo caras e bocas, né? Quase não fala, desgraçado. Ela canta. Não, ela canta. Só! Né? Ela canta e ela faz corro com a outra irmã, né? E senta no colo dos motoristas de ônibus. Também. E né? Aqui temos Sarah Jessica Parker antes da época do Sex and the City. Sim, verdade, verdade. E ela tava rapá! Rapá! Né? Eu não consigo fazer charropinho e soltar romeno ao mesmo tempo, não dá. O e-charropinho ou é sotaque de Nerdácula? Não dá para fazer os dois juntos. Então tá. E falando da terceira e última irmã Sanderson, a Mary Sanderson, foi ninguém mais, ninguém menos que a Ketna Rime. Cara, eu amo a Ketna Rime desde... No Mudança de Hábito. Mudança de Hábito, esse. Meu nome não vem nem por um caralho. Tô ficando velho demais, Magneto. Puta que pariu. Só uma dúvida, essa atriz, ela sofreu derrame? Não, ela estava fazendo boquinha, ela estava fazendo a boquinha torta, ela não tem derrame, não. Nossa! E vocês dizendo que a Sarah Jessica fazia caras e bocas, quem fazia realmente bocas é a Ketchin. No caso da Ketchin Rime, ela não fazia caras e bocas, ela fazia latidos e miados. Sim. E voltando para a pauta, a voz dela em português é da nossa querida Carmen Sheila. Maravilhosa, muito bem mesmo. E como nem só de buchas vive esta porra deste filme, tivemos no papel do Max Virgem Denison, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Henri Katz. Se é que o nome dele é assim mesmo, eu nunca mais vi esse filho da puta fazer porra nenhuma no cinema. Tava pensando a voz mesma dele... coisa agora, viu? E a voz dele no Brasil é do Gabriel Teller, que eu também nunca mais vi fazer porra nenhuma. Não, acho que o Gabriel Teller ainda fez outras coisas depois, mas é muito pouca coisa mesmo, né? Sim. E falando de rapaz, né? Além da rapaz, da dona Sarah Sanderson, também tivemos a dona Alison, né? E a dona Alison é ninguém mais, ninguém menos, dona Vanessa Chão. É Vanessa mesmo, não é Vanessa, não. É Vanessa. Ela viu Nessa, né? É, vi Nessa. Não, viu Nessa? Foi Nessa? Então tá bom, não tem problema. E a voz dela aqui no Brasil é da Silvia Goiabeira. Muito bem. Como é que se diz? O Chico Bento a Pova. Sim, muito. Vai comer essa goiaba dele. Né? Muito bem. E no papel da irmãzinha mais nova do Max, que é a Dani Denison, ninguém mais, ninguém menos que dona Dora Birch, nos Estados Unidos e no Brasil, Yamata. A nossa querida Ana Lúcia Menezes. Muito Se você bem. Tiver a curiosidade de olhar como está Thora Birch, hoje em dia, pode ter certeza que você vai ter uma bela surpresa. Pro bem ou pro mal, né? Sim. Então tá. Agora o filho da puta me deixou curioso. Pera aí. Desgraça, vai cortar barato agora. Vara que foda-se. Tá mal não. Podia estar pior. Poderia. Não? Também 93 é o quê? 20, 30 anos? Caralho! Pois dá um caldo. Tempo, né, chefe? Dá um 30 caldo. 30 anos nessa porra desse filme já, caralho, senhor. Pois então, é. Tá, então, seguindo. E no papel de Zachary Binks, antes de ser gato, era o Sean Ray no corpo, né? E depois de virar gatinho, veio o Jason Mersten na voz. E aqui no Brasil foi só um, né? Porque a voz tanto do gato quanto do homem era a mesma pessoa. Quem era, Yamata? Era o Peterson Adriano. Esse Peterson trabalhou bastante de lá pra cá. É, nesse filme também. Sim, né? Eu posso fazer uma observaçãozinha aqui? Eu bati Observe. O olho, eu fui conferir. O Sean Murray é o Timothy McGee do NCIS. Sim. Deus do céu! Tá certo que ele entrou no NCIS 20 e tantos anos atrás. Ele já era meio moleque, meio novinho, né? Tanto que passou anos sendo chamado de novato, mesmo quando já não era mais tão novato assim. Gente do céu, não lembrava dele moleque nesse filme. Né? Pois muito é. Muito bem. E uma coisa que eu não recomendo. Aliás, eu recomendo sim. A Vanessa não tá ruim de. Não tá ruim de se jogar fora, não, hein? A Vanessa não tá. Não dá pra jogar fora, não, hein? Achei as fotos boas dela aqui. É, tem, não tem? Tem. Envelheceu, envelheceu bastante bem. Não é? Compensação, não procura fotos da Bette Midler, da Sarah Jessica Parker e da Kate Jardim agora não, tá? Não, não. É pra quê? Né? Hoje elas fazem o papel de velha acabada sem precisar da maquiagem. Ai, pois é. Que maldade! Eu tô mentindo? Ela só precisou fazer a sobrancelha pra fazer a bruxa. Espera aí, ô Zé Corra, eu tô mentindo? Nem eu vou tecer esses comentários mais tarde. Então tá bom. E no papel de William Billy Butcherson, que é o ex-namorado da Winnie. Ninguém segundo mais, ele, menos só que... deu um beijo nela. Isso é no segundo filme, filho da puta. Mas ele não disse onde? Porra, vocês dois. É o querido Doug Jones, que é um dos melhores atores de maquiagem que já foi visto na história do cinema. Entre outros, ele foi aquele homem-peixe do filme do Hellboy. Ele também fez o monte de monstros lá do... Sim, sim, sim. Do Labirinto do Fauno, inclusive o próprio Fauno. Sim, ele é um excelente ator de maquiagem. E o Saru no Discovery. E o Saru. Sim, claro. Saru. E aqui no Brasil era quem, Yamata? Hércules Franco. Hércules Franco, muito bom. Um dublador muito forte. Né? E um cara com problemas capilares. Hércules, né? Com síndrome de Sansão. Né? E pior que é verdade, é Sansão que é problema. É que pariu. Tá bom. Pra terminar essa lista, vamos falar de papai e mamãe Denison. Dave Denison, que é o pai, era o Charles Roquette. Né? Esse, o daí, esse daí voou com a velocidade da luz. Equipe Roquete, né? Oi! Que no Brasil era quem? Jorge Yamata? Ramos. E a mata no? É, o meu xará, Jorge Ramos. É Jorge. Inclusive, um dos melhores dubladores em atividade que temos na nosso elenco de dublagem brasileiro. Uma pessoa muito ligada à natureza, o Jorge. Né? Vários ramos. Ele, inclusive, antes de ser dublador, ele trabalhou em vários ramos diferentes de trabalho. Ultra Combo! Também. Exato. A maior coleção de tuduxo no início do podcast. É, Ultra Combo. Né? Eu vou declarar só uma coisa, viu? Ah, as bruxas estão realmente soltas. Não estão? Temos uma aqui na gravação, inclusive. Mas... Né? Então tá. E no papel de Jenny Madonna Denison, a mamãe, tivemos ninguém mais, ninguém menos que Dona Stephanie Farrassi, nos Estados Unidos. E a quem aqui no Brasil, Yamata? Quase um trocadilho completo, Isis Koshdosh. Não sei por que do trocadilho, é só um trava-língua, né? Mas trocadilho eu não sei não, mas tá bom. Isis... Puta que porriu. Agora entendeu o trocadilho? Né? Tá bom. Então tá, começa o filme com uma manjada cena de um livro, né? Que é tudo quanto é filme de conto de fada e bruxa e coisa de magia. Tem que começar com o carralho de um livro se abrindo para revelar a porra da história, né? Fazer o Shrek mandou um abraço depois dessa. Shrek, aquele Encantada também, e o Cacete A4. É um monte de filme começando com a porra do clichê do livrinho se abrindo para contar a história, né? Aí vemos o panorâmica de uma cidade e vemos as bruxas voando em vassouras. Vemos então o Sr. Zachary Binks sendo acordado pela cantiga cantada ao longe por uma mulher. A gente ainda não sabe que é a Sarah até o momento. Ele vai até o seu amigo Elijah e pede a ele para que ele ajude a achar Emily, sua irmã, que está sendo atraída pela cantiga. Para quem não lembra a cantiga, vem criancinha, eu vou te levar para um lugar encantado. Muito bem. Eu quero ver se ele vai manter a porra da voz dele na gravação ou se ele vai botar música de verdade. Não, vou manter minha voz mesmo. Que merda. Mais fácil. Desculpa, ouvintes. Então tá. Aí Osaka chega na cabana das irmãs Sanderson e ele vê as três irmãs Sanderson preparando uma poção com a ajuda de seu livro de feitiços. Zecorra, minha zebinha, descreva o livro de feitiços de Winifred Sanderson. Livro macabro, livro muito estranho. Ele parece todo de couro remendado. Tem uma alça na lateral e essa alça, com a sua fivela, recobre um olhinho, olhinho remexilindo, olhinho que olha para cá, olha para lá. Será agora, um olho maligno, um olho benigno, um olho amaldiçoado? Uma dúvida. Se usaram um humano para fazer esse livro, então, não, como o livro é pequeno, não usaram um humano todo. Aí, nesse daqui, tem um olhinho ali do lado. Será que não tem um que tem outras partes ali grudadas ali? Por exemplo, um buraco, uma orelha, sei lá. Curiosidade mórbida. Não sei, né? Eu só sei que usaram o livro todo, usaram o humano todo sim, filho, porque não é só a capa que é de couro humano, não. As páginas também são, tá? Então Alguma página tem um buraco rugoso no meio. Pode ter um umbigo no meio, né? Ou qualquer outro buraco da sua preferência, né? Não sei. Com certeza. Lembrar que o órgão humano mais extenso é a pele. Sim. Agora, quanto à sua pergunta... meu caro amigo besta quadrada, já que eu estou representando a bruxa no pedaço, orelha, os olhinhos, o outro olhinho, o narizinho, foi tudo pra feijoada. Opa! Opa! Vamos continuar, vamos. Então tá, aí Ozaki invade a cabana, tal e coisa, e a Mary Sanderson começa a farrejar o Zachary, porque ela tem essa... ela é meio cachorro, sabe? Meio sabujo. A porra, né? Da Mary, né? Aí as bruxas tentam dar a porção para a Emily, mas o Zachary derruba a porção. A Winifred detona o Zachary com raios. Ela literalmente usou os raios que o partam. Literalmente raios, mesmo. Né? Opa! Né? É. E aí a guria tinha tomado um cadinho da porra da poção, então ela começou a emanar aura, né? Emanar a força terrena. Você lembra dessa, Jorge? Na verdade, ela começou a emanar a aura da própria vida dela. É, por isso que eu tava falando da força terrena, caralho. Ele estava não, se força, força terrena é uma coisa, a energia da vida dela é outra, completamente diferente. Aí as buchas sugam... a vida da Emily e rejuvenar. Eu sabia que ele ia rir, cara. Eu já fiz assim de propósito, só pra ele dar risada, cara. Besta quadrada é tão previsível. Não é? Aí elas rejuvenescem, aí vem as piadinhas do ah, estou nova, estou linda, estou jovem. A Bette Midler, um pouquinho mais jovem, né? Sim. É que elas pegaram uma criança só, né? Não tinha material suficiente. Né? Por aí. Na verdade, não tinha poção suficiente, né? Tem criança suficiente também. Então, a Winifred castiga o Zachary, transformando ele num guetenho bonitinho. Qualquer semelhança com Sabrina, a bruxinha adolescente, é mera coincidência. Pois é, inclusive com a cor do gato, né? Isso. Né? Que é um gato preto falante com animatrônico. Qualquer semelhança com Sabrina, a bruxinha adolescente, já não é mais tão mera coincidência. Pois é. Aí, beleza, papo vai, papo vem, os aldeões chegam e prendem as irmãs. O melhor dessa cena não tem ninguém aqui em casa, não, gritada pela Sarah, né? Só faltou as outras duas enforcarem a filha da puta de tão burra. Só faltou dar uma de Chaves, né? Outro gato! Outro gato! Satanás, é você, Satanás! Inclusive, a cor do Satanás é a mesma. Né, lógico, gato de bucha tem que ser gato preto, né, Zé Corra? Ah, o meu não é pretinho, não. Mas é por você isso que é um ponto fora da curva, senhorita bruxa. É por isso que o teu come teus pés, porque não é da cor certa. É uma possibilidade. Não é? Muito bem. Aí, vamos lá, papo vai, papo vem. As buchas são enforcadas, porque afinal estamos em Salém, 1600 e Guaraná de Rolha, né? Mas antes de morrer, elas fazem o feitiço de ressurreição. Elas picham a maldição. Elas picham as maldição, é lógico. Aras, não há, Bento Carneiro. Que as tarrão de volta em um futuro... obrigado, posso continuar agradecido. Então, que vão trazê-las de volta num futuro Halloween por meio de um virgem. Guardem essa informação que é muito importante. Tá? Você, inclusive, especificou que é não uma. É claro, né, meu filho? Vamos falar de virgindade feminina num filme da década de 90, né? Então, já fizeram coisas piores. Não vem ao caso, não no filme da Disney. Na Disney não mesmo. Aí, beleza, o gato Binks fica pra trás. E toda essa conversa, todo esse parangolé, toda essa conversa, na verdade, era a professora do colégio nos tempos presentes, contando ao raio da história das irmãs Sanderson. Se passando quase uns 200 e tantos anos depois. Né? 300 quase, né? 1600 e pau para 1900 e pau, 300 anos, né? Para saber se é 300, tinha que saber o 1600 e pau correto, né? 1630 e crarará. Então é bem mais de 300 anos. Por aí. O Max é um aluno novo e se mostra cético. Porque, segundo ele, inclusive, o Halloween nada mais é do que uma data criada pelas fábricas de doce para vender mais. Não deixa de estar certo. Opa! Eles se aproveitaram da data que já existia, né? Vamos ser sinceros. Utilizaram um feriado cristão para poder aplicar todo o poder do capitalismo. Mas não América! É o que eles fazem sempre? Eu achei que era todo o poder do açúcar impalpável. E antes de falar dos feriados católicos, temos que lembrar que esta porra era um feriado celta. Sim. Tá? Muito bem. Aê, papo vai, papo vem! A Alison, que é a colega de aula dele, corrige, entrega, e o Max entrega o número de telefone num papel, que antigamente a gente fazia assim, sabe, criança? Não tinha celular, então as pessoas entregavam um pedaço de papel com a telefone desescrita lá no número do telefone, sabe? Os adultos um pouco mais velhos tinham um cartãozinho de visita. Isso, super chique. Tu não vai querer um cartãozinho de visita na porra de um adolescente da década de 90, né? Sim, é a evolução, né? Ele começa no papel, depois ele joga pokebola e ele vira um cartão. Né? Aí o Max encontra a Alison na volta e se apresenta. A Alison entrega um papel para ele, ele todo besta acha que é o telefone dela, e quando ele abre a porra do telefone dele que ela devolveu. Trouxa! Isso já era o proto Forever Alone. Né? Trouxa! Isso aí é um corte de facas guiço. Né? Opa! Corte Opa. Rápido. Aí, quando o Max volta para casa de bicicleta, ele esbarra nos valentões da cidade. Gelo e Jay. Tanto que gelo é porque ele escreveu Ice na nuca, com corte de raspar, máquina de raspar cabelo, né? Que não felizes com isso, rouba o tênis dele, né? Eu tive uma crinjagem na época de Book School, que putz grila, velho. Né? E eu concordo contigo, minha cara Zé Corra, que os caras foram muito burros, levaram a porra de um par de tênis e largaram a bicicleta que devia ser muito mais cara. Porra, mas não é verdade? Mas não é? Não, era. Né? É que era tênis de marca, sei lá, de repente, mas foda-se, ele pegava tudo, pegava o tênis e a bicicleta também, deixava o cara a pé, foda-se, né? Se fosse os bullies verdadeiros, com certeza tinham deixado ele só de cueca. É, bully americano da década de 90 retardado, então foda-se. É, por aí. Aí o Max volta pra casa puto, né, porque ficou sem tênis, mimimi, mimimi. Mimimi. Vou te contar um negócio. Nada conta, esse filme é maravilhoso, mas esse personagem do Max é um mimizento do caralho. Eu diria que ele já era uma premonição do que se tornaria os dias de hoje. Chato! Mas tá bom, vamos lá. Aí o Max chega puto em casa, dá piti, é recebido pelos pais e pela irmãzinha mais nova, que pede para que ele leve ela para pegar doces no Halloween. Basicamente um repeteco do que aconteceu há 300 e tantos anos antes. É, mais ou menos. Aí ele recusa, mimizento que nem é, né? Vai para cima das escadas e fica fazendo birrinha. E a Dani resolve isso gritando para a mãe, né? Dani! Então, foda-se, vai pegar doce, porque quem manda é a mãe, caralho. É, já dizia o velho poder do nosso querido Shun de Andrômeda. Iki! Meu Deus! Né? Melhor ouvir isso porque ser surdo. Fora que a mãe manda e o moleque sabe, né? Obedece tudo isso. Não é? Pra continuar ganhando mesada. Né? Então, o Max leva a gurria pra pegar doce, esbarra de novo na porra dos valentões, a Dani tira uma troça com a cara da porra do gelo, mas aí ela pede ajuda pro Max, que mimizento e birrento que nem ele é, não faz porra nenhuma, ainda dá os doces pros filhos da puta. É um babaca, né? Fazer o quê? Puta que pariu. Banana é o nome certo. É babaca mesmo. Banana, ele ainda seria gostoso. Bananaca, então. Bananaca. Muito bem. Por favor, tá, não ofenda uma fruta. Não ofenda a fruta. Concordo 100%. Não vamos ofender a coitada da banana que não teve culpa nessa brincadeira. Pois é. Aí, então, o Danny e a Max brigam por causa do mimizento dele. Ela chora e ele pede desculpas. Oh, que bonitinho. Só que não. Aí eles chegam na casa do perfeito e eles são recebidos pela Alison com um vestido que, ó... Ela toda, rapaz. Né? Mas, mas tu tem que concordar comigo, besta, que nesse vestido, puta que o pariu, né? Puta que nos pariu, porque o bicho tava bom. Pariu você, não tem nada com isso. Mas aí a Dani chega, elogia os peitos da Alison, porque fala que o Max adora os peitos da Alison, para constrangimento completo da porra do Max. Leva uma nome, mereceu, foda-se para ele. Sim. Né? E aí a Alison fala que tem a Casa das Buchas, que virou museu. E o Max, vamos lá, sarrado, quer dizer, vamos lá ver como é que era a sarra, né? Quase isso. É. Mas aí, beleza, os três chegam lá na cabana das irmãs Sanderson, eles encontram o livro de feitiço das bruxas enquanto eles são vigiados por alguém. A gente vê assim na janela alguém vigiando esses adolescentes encheridos que estão se metendo onde não devem, né? Aí eles encontram a tal da vela da chama negra, que segundo a lenda diz que ela fora acesa por um virgem na dia das bruxas, vai trazer os mortos de volta. O Max fica de putaria de querer acender o carralho da vela, né? E ele é atacado pelo Binks. Bem feito, tomou uma unhada para ele pra deixar de ser besta. O Binks nem trouxe um saque, né? Né? Ai, tá. Oda Sensei, obrigado pelo trocadalho. Repete, Zecorra. Eu até perdi o rumo aqui depois. É, né? Eu também. É triste, né? Fazer o quê? Mas aí, beleza, que tu sabe bem como é que é gato arranhando, né? Tive uns test drive aqui hoje. É, tu conhece bem como é que é a sensação. Muito bom. Mas aí, beleza, ele acaba fazendo a merda, acende a porra da vela, a vela queima preto, ou seja, ele é virgem! E não é o signo. Gente, isso não é nenhum demérito, mas nessa circunstância específica, realmente não caiu bem. Mas vamos que levar surpresa, em consideração, né? Tia, vamos levar em consideração que estamos na década de 90. E tu há de concordar comigo que 1990 foi uma década de pura putaria. Principalmente na televisão brasileira. E principalmente, mais principalmente ainda na TV americana, caralho. Ah, mas... Que era só isso que você falou que não aparecia. Que tinha Porques, cacete. Ah, isso também Porques. Não aparecia, não. Mas, Nerd Master, no Porques você tem um bando de moleque... No Porques você tem um bando de moleque... Não, quem você tá chamando, não sou Nerd Master. Perdão, Conde, perdão. Foi não um sei quem é. De minha Eu não parte. Sei quem é este indivíduo. É o cara que deixa eu botar meus parramonstros no site dele. E é o maior ponto de referência da cultura nerd brasileira, rapaz. E antes que eu me esqueça, vai pra puta que te pariu. Em nome dele. Eu estou falando isso. E vindo da pessoa que te representa, o nosso querido e amado mecenas. Né? Seu rabo. Tá bom, sério, qual deles? Tá bom, chega! Cala a boca, desgraça! Só pra fechar o raciocínio, assim, conforme Porques e afins, a gente tem uma década assim, com um monte de moleque querendo ver revista de mulher pelada, cantando banca, só que fazer que é bom? Nada! Então, a verdade é que estaria um monte de candidato aí pra acender essa vela e dar ruim. Sim. Então tá. Aí, papo vai, papo vem, a cabana começa a tremer, começa a pintar umas luzes fantasmagóricas de tudo quanto é lado, e a porra das três bruxas aparecem na porta da cabana. A Winifred vai direto até o livro e acorda ele, enquanto a Sarah caça rabo de rato nos alpendres da casa, e a Mary começa a farejar os garotos. A Dani aparece, assusta as bruxas e se faz passar por outra bruxa. Olha, ela tava com o chapéuzinho de bruxa, né? Então ela tentou se passar por bruxa. As bruxas ameaçam comer, no sentido gastronômico da palavra, a Dani, né? Ainda mais que ela é menor de idade, que só pode ser no sentido gastronômico, pelo menos por enquanto, né? O Max queria também, mas isso é outra história. Não, mas a Dani era irmã dele, caralho. Oh, desculpa, eu não tava pensando na outra. Tá confundindo com a Alison, jumento. Não, eu sou uma besta quadrada. É besta quadrada mesmo. É outro bicho. Tá fazendo ele jus quase, ao nome. Uma coisa para os ouvintes saberem de bastidor, ele quase foi o jumento sem cabeça. Funcionaria também. Né? Mas tudo bom, vamos lá. Aê! As bruxas ameaçam, né? A Dani e o Max tenta socorrê-las. E a Winifred ataca ele com os raios que eu parta de novo. Vai lá, raio que eu parta. Tá? Detona o filho da puta, né? A Alison derruba a Mary na vassourada. Na vassourada, é importante isso, né? E a Dani... de ataque de oportunidade. Né? E Daniel Binks atacam a Winifred. O grande e poderoso Max, que é quase como o nosso querido e amado Mecenas. Oi? Ele invoca a chama da chuva da morte e põe as bruxas para correr. Porque, na verdade, a porra da cabana foi transformada em museu e foi colocado Sprinkler. De Sprinkler anti-incêndio. Então o cara pegou a porra de um isqueirinho, as buchas que nunca viu isqueiro na vida, porque não tinha essa porra em 1600 e Guaraná de Rolha. Aí, olha, ele faz fogo com a mão. Ele faz fogo com a mão. Aí ele botou lá o isqueirinho no sprinkler, estourou o sprinkler, aí choveu dentro da cabana. Ah, a chuva da morte! Fuja, a chuva da morte! Né, puta que pariu, eu vou te contar. Cenazinha vergonha alheia. É, cada povo tem o caramuru que merece, né, chefe? Bem falado. Por aí. Aí o Binks fala com o Max, a gente vê ele, inclusive, falando pela primeira vez, manda ele pegar o livro e as crianças fogem da cabana. As bruxas descobrem que a porra da chuva da morte não era chuva da morte de merda nenhuma, era só água mesmo. A Sarah, inclusive, fala que é refrescante. É uma putaria de baburrice, enquanto um negócio dói. That's what she said. That's what she said, né? Muito bem, foi o que ela disse, né? E aí elas vão atrás, e no que vão atrás, elas param na estrada achando que é um rio preto. Na verdade, é a porra do asfalto. Mas também elas nunca viram asfalto na vida, né? Asfalto aí chegam os bombeiros... Guaraná com rolha. É, né? Então eles chegam, os bombeiros na cabana, elas ficam desesperadas, porque nunca viram bombeiro também na vida, né? Elas achavam que era caça-bruxa, porque eles estão de preto e portando machados. Mas fazer o quê, né? É a cabeça desonesto. É, também. Não vou dizer que é um erro desonesto, né? Mas é um erro. Aí o Binks leva eles até o cemitério e diz que lá o solo é consagrado e detém as bruxas. O Binks mostra o túmulo do Billy, o ex-namorado da Winifred, e por enquanto fica como ex-namorado mesmo. Calma, calma, suas pirranhas. Ah, eu já tô evitando as reclamações antes de mais nada, né? E a Winifred diz às irmãs que o feitiço da vela lá da Chama Negra vai acabar ao amanhecer, e elas precisam do livro para fazer de novo a poção de sugar vida. Caro Conde, peço uma licença para dar boa noite a D. Alves. Dê boa noite para ele, então. Já dei boa noite, porra. Não, você pediu licença, você não deu boa noite. Então, boa noite. Então, boa noite, D. Alves. Muito boa noite para o senhor, viu? Muito obrigado. Então, seguindo... Aí, onde é que eu tava? Ah, tá. As buchas pegam nas vassoura e saem voando na melhor estilo Harry Potter, né? De voar de vassoura. Melhor estilo Hazel, aquela bruxa dos desenhos do Pernalonga. Pior que aquela que voa e deixa um monte de grampo de cabelo para trás. Pois eu vou te dizer melhor ainda, filha, né? O melhor exemplo de feiticeira faceira. Então, Vassorilda, como é que era? Era Vassorilda B. Faceira, e o B era de Biruta. Então, lembrem-se que a Mary, nesta parte do filme, ela cavalga um aspirador de pó. Não é nessa parte ainda. Elas ainda estavam com as vassoura ainda. Ah, estavam ainda com a vassoura. As vassoura velha ainda. Não é nessa parte do aspirador, não. Calma, como diria já o nobre Figueiredo, calma, sua piranha. Por enquanto, é tradicional. Elas estão no método tradicional. Vassoura de Pia Sarva, exatamente, as vassouras lá, Harry Potter mesmo. Sim. Aí beleza, o Binks conta a história dele e das irmãs Sanderson para as criançadas, como se ele não soubesse, que já contaram essa porra dessa história pelo menos 3 vezes no cara desse filme até agora, né? O verso tem que ser repetido 44 vezes. Né? Volta o cão arrependido. Né? Muito bem. Aí o Max tenta queimar a porra do livro, mas não consegue, porque o livro é protegido por magia, e as bruxas chegam voando. A Winifred tenta atrair o livro, né? Porque ela tem esse negócio de livro, e o livro vai até ela, né? Mas é impedida pelo Binks. Aí, como elas não podem descer no cemitério porque é solo consagrado, o que, que ela faz? Ela evoca o Billy, o defunto, para se levantar da tumba. O Ben nunca... Ô, Zé Corra, você que é especialista em voodoo, conta pra galera como é que é a cara do Billy. Olha, o Billy, sinceramente, ele me lembra muito os zumbis do Thriller do Michael Jackson, sabe? Uhum. Aquele cabelinho assim, meio caidinho, parecendo uma escovinha. Escova não. Gente, desculpa, é um mop preto virado. Né? É um esfregão. É um esfregão virado pra baixo. E com roupa que cabe muito bem no visual do Thriller mesmo. E ele tem a boca costurada. Ah, porque a Winifred não queria que ele contasse os segredos dela. Ah, nem nessa vida, nem na outra. O Binks tinha contado essa história do Billy estar com a boca costurada, mas também. Aí, beleza, então ela dá a Winnie, né? Dá ordens pro Billy. E o Billy tá super feliz de obedecer a Winnie. Nossa, ele ficou com a cara de empolgado, uau, né? Uma coisa assim, porra, mas só se for agora. Só que não. Só que não. Completo. É. Aí, beleza, o Binks leva a garrotada para os subterrâneos e as bruxas pousam fora do cemitério e decidem pegar crianças para fazer o feitiço. Elas fazem lá o tal do círculo calmante, em que elas pensam em coisas bonitas, como morcegos vampiros, aranhas venenosas, a sopa da mamãe, e por aí vai, né? E aí elas acabam pegando um ônibus. Besta quadrada, descreva a cena do ônibus. Quando o ônibus para, que... As nossas protagonistas vão subindo no ônibus, existe um cara que se chama de condutor, motorista, chofé, patrão, que começa a comê-las com os olhos e com a boca vai proferindo impropérios, tipo, opa, dá um caldo, hein? Eu pegava fácil. Não, a primeira frase dele é, puxa, puxa, quanta bucha. Mas aí a gente pode passar essa por frase temática. Né? Aí ela já aproveitou para botar a sarra no colo, né? É, dá uma sarrada. Né? Eu também faria a mesma coisa. Mas aí, beleza, o Billy vai atrás dos garotos no esgoto, eles sobem para a rua por falta de um bueiro, e como quem subiu primeiro foi o Binks... O Binks é atropelado pela Sarra, que estava dirigindo o ônibus bem para caralho. Só que não. Aí claro. As crianças veem o Binks ser atropelado, mas o filho da puta acaba não sofrendo nada, porque ele é amaldiçoado com a vida eterna. E ele fez aquele suga de volta, né? Em volta. E aí, não, tudo bem. Isso é terça-feira para mim. Não morro, não. Ô, mestre, você sabe o que essa sugada me lembrou? Ah. Quando a gente tá no mato aqui no interior. Deu até medo agora. É, não, mas a gente vai fazer a necessidade altas horas da noite no mato, assim, numa sexta-feira 13. E quando você tá no melhor do depósito, você tá colocando o adubo na terra. E aí alguém te assusta, um bicho aparece ali no meio do mato ali. É a mesma sucção que você faz, e não é com a boca. Puta que pariu. A pergunta boca é... Não, a pergunta que eu faço é... Eu pedi, não pedi? Pediu. Recebi, não recebi? Mais do que gostaria. Eu posso... acho até que pediu num formulário A4 com cópia... fotográfica. É, com duplicatas, ainda por com cima. Com quatro vias. E com carimbo do cartório, tudo ali. Aí sim. A pergunta que eu faço agora é, posso reclamar? Não. Não. Então tá. Então, segundo, vamos seguindo viagem. Aí as buchas saltam do ônibus e procuram por crianças, porque a Mary falou que estava sentindo o cheiro de crianças, mas não encontram nada, porque está todo mundo na rua, só um monte de diabinhos. Inclusive uma fadinha que fala, benção, tia. Elas, ai, coisa horrorosa. Né? Eu não quero incentivar, não, ué. Né? Agora, tu sabe que a teoria das crianças se vestirem de bruxinhas, fantasmas e monstrinhos era justamente para enganar os espíritos que estão à solta no dia do Halloween, né? Então vamos agora ao Nerdácula Sabia, né? O Halloween, 31 de outubro, como hoje, né? No dia do lançamento desse episódio, tomara. Que é, na verdade, a véspera do Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. É porque que é o dia dos homens. São três datas. Temos o 2 de novembro, que é o dia de finados. Antes dele, 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. E aí, antes dele, é o dia dos espíritos, né? Das bruxas, dos seres malignos, que é a véspera do dia de todos os santos. Inclusive, Halloween, em inglês, é All Hallows Eve, que é a véspera do dia de todos os santos. Eu, cultura inútil na presença do seu conde maravilhoso. Muito informou, bom, né, Drácula? Muito bom, muito obrigado, sua besta. Aí as irmãs Sanderson encontram o mestre e sua linda mulherzinha, que segundo Mary, mulherzinha deve ser uma coisa muito gostosa. Deve ter bom para comer. Sim, né? Assim não é. Agora, meu querido besta, descreva o encontro das irmãs Sanderson com o mestre, que não sou eu. Esqueci. É o diabo, é o cara vestido de diabo na casa lá. Se me permite. Permito, porque o outro parece que morreu, né? Basicamente, era um homem fantasiado de diabo com sua esposa, dando doces à porta da própria casa, quando as três chegam e ele finge, porque está atraído pela Sarah Sanderson, inclusive sentou no colo dele com o teste do sofá, que era muito famoso naquela época. Nossa! E a mulher se mostrou mais forte que o marido e expulsou as três bruxas de lá. Na verdade, não foi a mulher que expulsou, foi o capeta do cachorrinho da mulher. E quem você acha que mandou o capeta do cachorro mandar fazer alguma coisa? Não, o melhor de tudo é são duas cenas que eu adoro nessa porra, desta cena como um todo. É a Mary perguntando para o Winnie: Winnie, olha, Satã casou com a Medusa. Porque a mulher tinha bobs de cobra na cabeça, né? Eu quase diria que é quase uma Dona Florinda, né? E a Winnie, chegando na cozinha, encontrando um malho, né? Uma marreta de bater carne. Oh, é uma câmara de tortura. Para mulheres, sim, não deixa de ser verdade, né? Né? Cabeça de bater bife, nós temos uma aqui. É, né? Atende pelo nome de Besta Quadrada. Sim. Oi, chamou? Oi? Tá bem? Então tá. Aí os garotos encontram um policial numa moto, contam para ele que eles trouxeram as bruxas de volta. O policial pergunta: mas peraí, chega aqui, ó, quer uma moeda aqui no chão? Só um minutinho. Tu é virgem? Preciso pagar imposto por causa disso, caralho? Sou virgem, foda-se, qual é o problema? Eu preferi me guardar. Mas, na verdade, essa porra desse policial não era policial caralho nenhum, era só um idiota fantasiado de policial que deu risada na cara deles, né? Essa cena me pegou. Essa cena, eu achei que era um policial. Na hora que ele fala e conta a verdade, tipo, todo machinho, né? Conta a verdade, policial. Eu ressuscitei as bruxas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a primeira coisa porque o policial pergunta é: tu é virgem? Fala assim, puta que pariu. O cara contou um monte de coisa, a única coisa que esse filho da puta vai perguntar é porque é se o cara é virgem. E aí depois da cena que ele chega pra mulher e diz assim, eles já acharam que era o policial de verdade. Fala assim, puta merda, velho, até eu achei. Então beleza, as bruxas fugiram da casa da Medusa na base da cachorrada, né? Três meninas nesse meio tempo roubaram as vassouras da bruxa, e pelo que deu para entender na cena, elas realmente voaram na porra das vassouras das bruxas, né? Sim, aí as vassouras eram mágicas. Aí é que tá. Eu quero perguntar isso. É a vassoura que é a porra da vassoura que é mágica, ou é a bruxa que faz a vassoura voar com a magia dela? Então, no caso das vassouras antigas, elas eram itens mágicos. Já no caso das que elas substituíram, elas tiveram que aplicar a magia aos itens. Então, o processo é o mesmo, né? Pelo que eu entendi, elas enfeitiçam os objetos. A mesma coisa acontece lá com os Rumba, lá no segundo filme também. Eles continuam isso. Enfeitiçados depois adianta disso. Adianta a pauta mesmo, filho de uma né? Puta. Pra contextualizar o senhor Nord Conde... Caralho. Eu vou te contar um negócio, caso você não saiba, ouvinte do Parra Monstre. O Besta Quadrada é portador de TDAH. E eu, o Nerd Master, tenho um colega dele também, lá no podcast, ele também é portador de TDAH, um tal DJ Santos, sabe? E ele tem uma frase que eu vou ter que parafrasear agora, o Nerd Master, que TDAH é uma merda. E cá entre nós, esse rapaz de quem o senhor falou aí, ele é realmente um cabra muito bonito. Gosto muito dele. Lindo. Pegaria. Gosto não se discute, só se lamenta. Sim. Jota, beijo. Né? Beijo na sua bunda. Nosso querido e amado mecena. Ai, meu saco. Então tá. Aí, beleza. Ah, o Max e os outros fogem da bruxa, né? As bruxas descobrem que a curriola de diabinhos, na verdade, é tudo criança disfarçada, tal e coisa. Inclusive, um Jason dá um chute na canela da Winnie para ela deixar de ser besta. Ah, eles chegam lá na festa da prefeitura, tá rolando baile. O pai tá disfarçado de vampiro de pijama, por que não? Eu me senti um pouco ofendido pela fantasia maquetrefe de pós-pobre do pai dele. E a mãe tá de Madonna, com aqueles bicos de cone. Sutiã cônico. De funil, né? É. Aí eles tentam contar que as bruxas estão de volta, mas os pais não acreditam. As bruxas chegam no baile. O Max vê as bruxas e tenta avisar todo mundo no microfone. Ele expõe as bruxas, né? Ele chega, aponta, olha lá! É as bruxas! Chegaram! Aí a Winnie, que é nem besta, né? Falou, ô Max, muito obrigado por ter nos apresentado. E aí chega o número musical desse filme que eu adoro, que é I Put a Spell on You, and Now You're Mine. Cara, eu adoro essa parte dessa música. E você, Zé Corra, gosta de suas irmãs cantando? Gosto. Eu tenho um certo apreço pelos musicais, então... Não podia deixar passar a chance de ouvir a Bette Midler cantando, que reclamem da aparência, falem bobagens, mas ela sabe cantar, e sabe cantar muito bem. E a Sarah, Jessica Parker e a Najimi fazendo corro, cara, são sensacionais também. Muito bem. Olha aí, papo vai, papo vem. Os garotos fogem, porque inclusive o Billy aparece nessa putaria também, né? E eles fogem do Billy, fogem de todo mundo. E as bruxas, nessa brincadeira de cantar, não sei se vocês estão percebendo, quando elas cantam, elas lançam feitiço, porque tinha lá a cantiga da Sarah. Elas também cantaram na hora de fazer aquela porra daquele feitiço da ressurreição, né? Então elas também cantam e no que cantam, encantam. Todos... Não, foi proposital esse aí. Né? Aí elas fizeram a galera dançar até morrer. Entenda isso? Dançaram, povo. Boar. Boar. Aí as bruxas vão atrás das crianças, a Mary de novo farejando, até que ela sente cheiro de bacalhau. Bacalhau? Bacalhau, um peixe. Dá para fazer com azeite, fica gira, opa, né? Muito bem. Aí batatas a Alice, né, com batatas e cebolas, isso, claro, com batatas e cebolas. Para fazer esse bacalhau que você tá falando? Para fazer bacalhau a Gomes de Sá, ora pois. Eu não vou nem responder a tua pergunta, tá, besta? Não vou. Eu não sei se você percebeu que eu ignorei solenemente a sua pergunta. Isso já me serve. Tá, então tá bom. Aí a Alison tem a ideia de botar as bruxas pra assar, porque ela viu um forno no beco onde eles estavam se escondendo. E ela sentiu um complexo de João, de João e Maria. João e Maria, com certeza. Aí as bruxas são atraídas até o forno por uma aula de francês mequetrefe, né? E ficam presas e são queimadas até virar fumaça. festa, né? Os garotos comemoram e vão para casa. Daniel Max resolve adotar o Binks. Oh, que bonitinho. O baile ainda tá lá, a galera, todo mundo dançando e já botando a língua para fora, que já estão desesperados, né? Aí papo vai, papo vem, as bruxas voltam à vida e falando francês. Oui. Bonjour, je me bais, mon livre. Olá, eu quero meu livro. Muito bem. Aí as bruxas encontram o Jay e o Gelo, né? E eles caçoam das bruxas, e é óbvio que são capturados por causa disso, para eles deixarem de ser besta, né? E elas tentam fazer uma poção de memória, mas fracassam desesperadamente. Né? Sim. O Max leva a Alison para casa dele, que ele não é besta, né? Diferente da besta que a gente tem aqui. Oi? Né? Tudo um... E no que estão lá conversando sobre o sal que detém as bruxas, que serve para barreira, e o cacete a quatro, eles catam uma lata de sal, que eu nunca vi sal ser vendido em lata, mas nos Estados Unidos aparentemente é em lata que se vende sal. Aí, então, era, né? Por quê? Agora não é mais com lata? Então, estamos falando de um filme que foi filmado em 1993, né? Começo dos anos 90. Naquela época poderia existir sal em lata. Hoje em dia, talvez não mais. Eu acho que tem sim, querido, porque no filme, no outro filme que a gente vai falar daqui a pouco, a mulher ainda usa sal em lata. Né? É. Tá. Diz em lata, pronto. Então pronto. É uma salada. É. Aí, beleza! Ah, no eles come... Ah, cara, essa cena do Max e da Alison se aconchegando pra fazer um chamego. Ô, jabá! Deu eu orgulho tenho... do Max, hein? Deu orgulho do Max, eu tenho que confessar que deu uma invejinha também dele, sabe? Falei, pode se chamar. Pode se chamar de virgem daí por diante, mas tecnicamente pra mim não é mais. É, eu não sei se você sabe como é que a virgindade funciona. Como ele, é uma besta, ele é uma besta quadrada, Conde. Não é verdade. Eu vivo esquecendo disso. Muito obrigado por ter me lembrado. E quem é a besta quadrada aqui, então? É você. Ah, então acabou também de falar. Né? Mas aí, beleza, nessa história de fazer chameguinho, eles acabam abrindo o livro, porque eles acharam que teria um feitiço para livrar o Binks da maldição. Só que a porra do livro, assim que abre, bate um farol gigantesco, um holofote na casa deles, caralho. Parece que eles acenderam chamaram o Shenlong na casa deles, né? Bela referência. É que o livro, ele, apesar de não ter mãos, ele é um tremendo de um dedo duro. Não é? Mas é. Aí, beleza, a Winnie estava até desconsolada da vida, ela estava triste, uma cambúzia, não queria cantar uma bela canção, e estava já se despedindo da vida, mas de repente ela vê ao longe o Shenlong subindo aos céus do livro, né? E olha ali, vamos voar! Aí a Mary, vamos voar na onde? Não tem mais vassoura nesse caralho, onde é que a gente voa? Aí, beleza, a Winnie ainda achou outra vassoura de piaçava mesmo, foi na piaçava. A Sarah achou o esfregão. Então, tá, vamos de esfregão. Vai no esfregão na conversa. E aí, Yamata, no que a Mary estava voando? Ela estava voando em um aspirador de pó. Prestem atenção que isso se repetirá. Num aspirador de pó daquele da década de 50 estadunidense. Sim. Sabe aquele aspirador de pé, saca? É, daquele. Não é um aspirador não é um aspirador de mangueira, não. É aquele que parece uma vassoura mesmo, entendeu? Que sim, provavelmente estava na função soprar, né? Por aí. E que tinha um saco na parte de trás. Não é na frente? Sim, é no saco. Parte de trás. O importante é que ela sentou no saco. Eita! Né? O importante é que ela sentou no saco. Igual a Alison. Ela montou no saco. A Sarah também, quando estava com o motorista de ônibus. Também. Mas aí, beleza, as bruxas chegam na casa dos moleques, começam a fazer um escarcel do caralho, conseguem atacar e pegam na Dani, mas aí a Alison consegue se livrar destas porra com um círculo de sal. Ela joga sal para tudo quanto é lado, deve ter caído pelo menos umas 3 ou 4 grãos de ouro no olho de alguém, porque deve ter doído, até dizer chega, que ela tacou sal para tudo quanto é lado. A menina jogou tanto sal que até o rabo do pica-pau teria ficado preso. Né? Muito bem. Mas aí, beleza, papo vai, papo vem. As bruxas pegam na Dani, fogem com a Dani com o livro. Aí a Sarah começa a cantar, né? Vem criancinha da puta que o pariu. Isso ainda mesmo. Né? Enfeita todas as crianças que tem na porra desta cidade. Aí começa aquela passeata de criança zumbificada indo para a cabana da porra das bruxas. As bruxas voltam para a cabana e começam a fazer a poção, porque elas recuperaram o livro, né? Então elas lembraram da porra da receita do livro e começaram a fazer a poção. O Max e a Alison chegam de carro e tentam enganar as bruxas com o farol do carro fingindo ser o sol. Ele disse que sabia de uma coisa que as bruxas não sabiam, que é o horário de verão, né? Que merda. Aí o Max derruba o caldeirão de novo, foge com a Dani e com o Bix e pega de volta os tênis do gelo, porque já que tá ali o gelo pendurado, vão foda-se o gelo, né? Fazer o quê? Aí as bruxas acordam do desmaio delas do sol e vão atrás dos garotos com o restinho de poção, porque a Winifred agora quer vingança. Ele quer a Dani. Mas Winnie, tem um monte de criança aqui na porta, vamos pegar ele. Foda-se, eu quero aquela pirralha porque ela me chamou de feia. Olha, eu vou falar. Linda, né? Falta senso de objetivo, porque realmente, se ela pegasse qualquer uma das outras crianças, ela ia se revigorar, ela ia ficar toda super poderosa, né? Daí ela podia se vingar de quem ela quisesse. Mas... É, caro Conde, eu tenho uma notícia que eu acho que vai datar a gravação deste episódio. Data? Segundo o site da CNN, amanhã, 15 de outubro, vai ter uma reunião no governo brasileiro dizendo se vai instaurar ou se vai manter a quebra do horário de verão. Que bom. E só para contextualizar no filme, se eu fosse comer todas as pessoas que me chamam de feio, eu estaria mais gordo do que você é agora, né? Não, ele estaria mais gordo do que ele já é agora. Ah, você tá falando de maneira gastronômica, entendi. Pode, entenda como você quiser. Se ele for, a gente tá falando de crianças, Yamata, pelo amor de Deus. Ah, não, é que no meu caso, crianças são aperitivos, sabe como não. É que é? Crianças não me chamam de feio, as crianças me adoram. Eu prefiro comer velhinhas. Por que que eu tô gravando essa porra mesmo? Ah, tá por causa dos ouvintes. Mas beleza! O Max e os outros vão até o cemitério para fugir das bruxas, né? Já tinham recuperado a Dani. O Billy, o zumbi, chega também. Ele consegue pegar num canivete que estava na mão do Max. Ele corta a porra do barbante que estava prendendo a boca. Cospe uma mariposa, porque tinha uma mariposa na boca esse tempo todo, né? Fazer o quê? Cadáver, meio quilo de pó. Também, que ele tá na boca, não entenda se poeira. Tá? Ah, sim. Já tava feliz. E feliz e contente, manda a Winifred pro mesmo lugar que o Besta Quadrada manda o Norberto. Sim. Né? Aí começa a batalha final entre as irmãs Sanderson e os garrotos, agora ajudados, mais ou menos, pelo Billy. A Winifred derruba a cabeça do Billy num chute, né, para fazer um gol com a cabeça do Billy. A Dani tava numa cova assim para ficar mais abaixo do nível do chão e as bruxas não poder pegar nela, né? Mas ela vê o coitado do Billy ficar sem cabeça, então ela tenta ajudar o Billy e foda-se, que como se diz por aí, nenhuma boa ação é perdoada, né? Então a Winifred consegue agarrar a Dani, tenta forçar a Dani a tomar a porra da poção, né? Mas aí o Binks consegue pular da árvore na Winifred e joga a Dani no chão, salva a Dani no caso, né? E a Winifred acaba agarrando o Max pra sugar a vida dele. Nesse papo, vai, papo vem, eles acabam enrolando tanto que a porra do sol nasce, detona com a Mary e com a Sarah. E a Winnie, que estava sugando a vida do Max, porque ele fez o Max tomar a porção, né? Então ela, em vez de morrer com pó, né? Em vez de morrer no puff, que nem a Sarah e a Mary, não. Ela bate, cai na vassoura, cai no solo consagrado do cemitério, e por causa disso ela vira uma estalta. Que transformação linda. E essa estátua explode depois que o sol toca ela. É, porque afinal de contas tem que voltar explodindo, né? Fazer o quê? Aí beleza, então acabou-se a maldição, todas as bruxas morrem, o Binks acaba morrendo também porque o feitiço acabou, né? Fazer o quê? O Billy volta para a tumba para dormir, né? Ele dá, vai, bate o soninho na tumba, ele cai na tumba que nem uma jaca velha, fazer o quê? E aí, papo vai, papo vem, eles choram porque o Binks morreu, tal coisa, aí a alma do Binks aparece, não, não precisa se preocupar não, eu tô feliz, eu encontrei com a Emily, vamos pro pós-vida, aí beleza, cena pós-crédito 1, os convidados saem do transe e saem da porra do baile mais tosco, estourado do que balão de festa infantil, né? Sim. E pós-crédito 2, Gelo e o Jay continuam lá na capana cantando Row, Row the Boat, né? Sim. Vai, vai, vai, barquinho. E o livro dá uma piscada de olho pra gente, sabe? Dizendo, será que acabou? E a gente teve a resposta quase 30 anos depois. É, como diria os Flashman, após 30 anos... Né? Em 30 de setembro de 2022, temos agora a banca da Abandoi. Sinceramente, quando eu soube deste filme, eu me assustei de verdade. Abracadabra 2. Abracadabra 2. Os boletos venceram. Né? Abracadabra 2. Eu gostei. Foda-se todo mundo. Não tô dizendo que eu não gostei, eu só falei que eu me assustei em 2022. Então tá. É escrito por Jen Angelo, dirigido pela Anne Fletcher, ou seja, dirigido por mulher. E isso vai fazer uma grande diferença na porra desse filme. Tá? Sim. E produzido de novo pelos mesmos Steven Holt e David Kushner. Que precisavam pagar as contas, afinal de contas, já tinha 30 anos que o Abracadabra 1 tinha ido ao ar. Né? Então, Zecorra, minha leitora linda do coração, essa é a sinopse das sinopses. Leia lá. As malvadas e divertidas irmãs Sanderson estão de volta nesta sequência do adorado clássico de 1993. Ou seja, falou nada com porra nenhuma. Exato. É, dá pra resumir só pra dizer, mais ainda pra dizer, as bruxas estão soltas outra vez. Ai, ai, tá bom. Já dizia aí, beleza, a música, elenco, a gente já falou, tem o Ine, continua sendo a Beth Miller, só que agora a dubladora é outra, né? Quem é a dubladora agora do Brasil... Agora a voz brasileira da Winnie Sanderson é a Márcia Morelli. Afinal de contas, a coitada da anterior, que era a Sônia Ferreira, morreu, né? Então não dá para ser de novo, né? Fazer o quê? Uhum. A Sarah continua sendo a Sarah Jessica Parker, só que aqui no Brasil mudou de novo. Mudou sim, pra quem? A voz dela mudou para Elida Lastorina. Lastorina, muito bem. A Mary continua sendo a Kat Nagini e ainda continua sendo a Carmen Sheila, essa não mudou. Sim. O Billy continua sendo o Doug Jones nos Estados Unidos e continua sendo o Hércules Franco no Brasil. Aí temos as personagens novas, que são agora as personagens desta porra desse filme, né? Primeiro temos a Becca, né? Que é a Whitney Peak. Nos Estados Unidos, e a Pamela Rodrigues aqui no Brasil. Não, não vou deixar você falar porra nenhuma, quem vai falar tudo sou eu. Tá bom, você que sabe. Tivemos também a comparsa da Beck, que é a Izzy, que lá fora era a Belissa Escobedo, e aqui era a Jéssica Vieira. Escobedo, não é nem latina, né? Pode ser italiana, né? Escobedo. Latina, de novo. Aí tivemos também Dona Cassie Trask, aliás. É, Trask. Que é a Lilia Buckingham, nos Estados Unidos, e Dona Ana Helena de Freitas, aqui no Brasil. E o pai da Cassie, que é o perfeito Jeff Trask, que também na 1600 Guaraná de Rolha era o reverendo Trask, era um traste, né? Essa piada eu vi dobrando a esquina. era o Tony Hale nos Estados Unidos, Henrique Reis aqui no Brasil, e por último, mas não menos importante, o Gilbert, o dono da loja de magias, que era o Sam Richardson nos Estados Unidos, e o Rodrigo Vieira, aqui Oliveira? No Brasil. Oliveira, exatamente, você que entendeu errado. Uhum. Muito bem. Então, para as cenas, Salem 1653. Pô, você perguntou quando que erra essa porra? Então tá aí, ó. 1653. Vemos uma jovem Winifred Sanderson causando confusão no vilarejo e recebida pelas irmãs Mary e Sarah uma gelatina. Segundo Preta. A ideia, é invenção delas, né? Muito bem. É aniversário da Unifed, inclusive, né? Aí o reverendo Tasker, que é o tipo o chefe, né? O bedel da porra do vilarejo, bate na porta das irmãs e ele bane a Winifred para a floresta ao lado de Salem e tenta separar as irmãs. É, um detalhe aqui, ele já havia interpelado antes a Winifred dizendo que ela deveria se casar com um molecote lá, Zé Mané qualquer, porque ela já estava em idade de casar. Afinal de contas, ela já estava com 16 anos, já estava ficando vovó, titia, né? É, para os padrões da época, provavelmente ela estaria um pouco mais velha para casar, os casamentos tendiam a acontecer mais cedo. E... O reverendo a tradição da época, ela já estaria puxuda. O reverendo foi lá bater na porta, porque como ela mandou um não vou casar para catar coquinhos, ele foi lá para dar uma prensa nela do tipo... Né? O caso foge. Tu vai repensar o assunto aqui, porque o cidadão é um bom partido. E ela... Nem cavacatuça. Não, mas aí ela chega e fala, mas não dá pra ser... Não, é outro filme. Não dá pra ser com o Billy, não, é o Billy. Eu? Que porra é essa? Quer saber de nada, não. Ah, mas eu te dei um beijinho lá no cemitério. Né? Meu amor, querido. É uma devassa, pirranha, mata, esfola, tossida, bate esses dentes de Mônica. Assim, pelo que eu entendi, as irmãs Sanderson, elas são órfãos, né? Sim. Não ficou muito claro o que aconteceu, mas tanto o pai quanto a mãe já são falecidos, né? Sim. Era de se esperar que elas estivessem morando sob a tutela de alguém, porque elas eram menores de idade, sem responsável legal. Naquela época, 16 anos já não é mais menor de idade, né? Sim. É, mas elas também não eram adultas o suficiente para poder cuidar de si mesmas, tanto que tá ali o pastor dizendo, tô aqui no lugar do seu pai pra fazer você casar, mulher. É isso aí. Aí elas fogem, a Winnie consegue livrar as irmãs do cativeiro, como assim dizer, né? Elas fogem pra dentro da floresta, fazem de novo aquela história do círculo calmante, pensem em coisas felizes, morcegos, arranhas, o pastor indo pra puta que o pariu. É. E aí dentro da floresta elas ouvem aquela cantiga que a Sarah cantava no primeiro filme, só que dessa vez é a outra bruxa que estava cantando esta porra. Um corvo paira sobre elas e vira uma bruxa com um efeito pelo menos 10 vezes melhor do que o do filme de 93, mas também, né, 30 anos se passaram, tinha que fazer melhor mesmo. Ai. Tinha que ter uma evolução da tecnologia, né? Né? Aí a bruxa percebe o poder das irmãs e contra elas sobre a magia da floresta. Ela dá o livro de feitiços para Winifred e ela avisa as irmãs que tem um feitiço na porra do livro que você não pode fazer. O do Máxima Mágica. Porque tornaria elas... bruxas super poderosas, mas a porra do livro não gosta desse carrai, desse feitiço, tanto que toda vez que eles tentam abrir a porra do feitiço, o livro fecha e foda-se, né? Sim. Vai tomar no livro. Mas, escuta, essa bruxa, ela deu uma tremenda de uma mancada aqui, né? Porque qual é a regra básica que é pior com crianças, mais ainda com adolescentes, mas também funciona para adultos? E diga, dizer para qualquer um deles, ó, tá vendo? Isso aqui não é para fazer. Né? Isso aqui não pode. Né, maçã? Né, Eva? É o princípio todo. É só dizer, olha, isso aqui existe, mas não é para você fazer, tá? Tá pedindo para que seja feito. Né? Então tá. Aí, beleza, as bruxinhas pegam no livro, vai até a aldeia, taca fogo na porra da aldeia toda pra ela eles aprenderem a deixar de ser besta. E aí vemos Salem, nos tempos atuais. Vemos uma menina de bicicleta, que a gente descobre que se chama Becca, e a amiga dela, que se chama Izzy, chega de repente e assusta ela. Uma terceira menina, que se chama Cassie, chega e cumprimenta as outras, mas essa menina é levada logo pelo namorado vulgo babaca, que sempre tem que ter um babaca na porra desses filmes, chamado Mike. Sim, né? Ele é aquele tipo cara assim, atlético com dois neurônios, e um dos neurônios está prejudicado. Né? Ele é o Max dessa história, tá? Mas não é? Ele é virgem também. É, não duvido nada. Aí, beleza, o namorado da Cassie é um babaca e marca a festa na casa da Cassie no mesmo dia do aniversário da Becca. Mas não é babaca com B de boçal, né? Maiúsculo. No... Padrão. Então, a Becca faz uma brincadeira com o idiota, né? E os dois vão parar na sala do diretor, porque ela finge que tá sussurrando um feitiço, na verdade tá só falando uma porrada de palavras difíceis que o imbecil não conhece, né? Fazer o quê? Mas isso foi acabar indo contra ela. Né? Até contra ela não, porque quem ficou no castigo foi só o idiota. Oi, mas... chefe, chamou? Também, participe mais, idiota. Aí, beleza, a Becca e a Izzy vão até o Festival de Salem, que tá acontecendo um festival por Halloween, né? E o prefeito de Salem é descendente direto do reverendo lá do Trask, que é um cara legal. Não dá pra dizer que o prefeito não é um cara legal. É um cara legal. Meio sem noção. Meio retardado. Não, retardado, e eu tô esquecendo de fazer a porra do sotaque. Retardado não é o termo que eu usaria. Ele é bobo alegre. Eu diria que é seu parente, caro besta quadrada. Ele também é outra besta quadrada também. Então tá. Sabe o que, que ele é? Ele é uma versão masculina e menos saltitante da Pinkie Pie. Eu diria que ele é a versão perfeita do Herman, do Pee-wee Herman. Faz sentido, mais ainda. É. Mas beleza, ele é apaixonado pelas maçãs do amor de uma confeiteira famosa que vai vir para aqui para esse festival. Ele está, inclusive, ansiosamente esperando por essas maçãs do amor super especiais, confeitadas, que devem fazer um mal do caralho, de tanto que americano enfia açúcar e merda nas coisas. Sim. Você ia falar uma coisa, besta? Agora eu entendi, porque assim... Eu lembro muito do final, mas do início, assim, eu não me lembrava, não, que ele tava doido por essas maçãs. Mas por que esse cabrão quente tá atrás dessa maçã até agora? Aí ficou vendo as piadas da maçã repetindo durante o filme todo e não tava entendendo porra nenhuma, né? Pois é! E como diria o dono deste site, Alexandre Nerdmaster, TDAH é uma merda. Esse é um cara inteligente. Né? Então tá. Aí, beleza, papo vai, papo vem. A Becca e a Izzy chegam na loja de mágica e vem o Gilbert, o dono da loja, contando a lenda das irmãs Sanderson. Ele conta da vela de chama negra que derreteu por completo em 93. Aí o Gilbert dá uma outra vela, só uma vela torta, de presente pra Becca. Aí eu pensei, caralho... O cara tava falando agora há pouco da porra da vela da chama negra e da outra vela pra guria. Eu falei, puta merda. Que pai. Vela feia. Além de ser feia, eu falei, vai dar merda. Não, ô Yamata, bota a galera do exército pra mim, por favor, nessa hora, né? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Aí, beleza, a Becca e a Izzy vão até a Floresta Negra para fazer um ritual de aniversário. Era pra porra da Cassie junto, mas as três eram amigas, mas aí ela arrumou namorado. Sabe como é que é? Mulher não pode arrumar homem que perde as amigas, sei lá o quê. Né, Zé Corra? Não devia ser assim, né? Mas tá faltando que... Mas aí a Becca acende a vela, torta, que começa a soltar faísca, parece daquelas porra de vela de aniversário, né? E depois ela solta uma chama negra! Vem ninguém aquela... vai reclamar de uma garota de 16 anos. Nos anos 2000 ser virgem, né? Não, ninguém. ninguém vai fazer reclamação. Inclusive, você é virgem! Foda-se! Então, nesse caso, ela vai ser até elogiada por se guardar para o futuro. Não é? Então, essas garotas, elas são criadas em cativeiro pela Disney, então... Tá que pariu. Finalmente, uma dentro que você dá hoje, besta quadrada. É uma por mês, olha lá. Elas começam a ouvir a cantiga da Sarra, na voz da Sarra, né? O chão treme, rachaduras em chamas surgem, e de repente as irmãs Sanderson retornam com The Witcher Back! Como é que é essa besta? Não, não me lembro da música. Ah, que é a outra que você cantava, né? Cadê? É a outra. Ah, a outra é mais pra frente. Ah, então tá bom. Depois eu peço pra você cantar essa merda, então. Aqui as bruxas encontram as duas garotas que, assim como o filme anterior, se fazem de bruxas. Ah, mas nesse caso tem um plot twist nessa putaria, mas isso é mais pra frente. Sim, mas isso é bem mais pra frente. Mas escuta, elas não só se fazem de bruxas, como elas se fazem de fangirls das irmãs Sanderson. Sim! Sim. Né? E a vão... ao máximo. Não, e o pior de tudo é que elas ainda falam: ih, tu vai fazer aquela poção de sugar criança? Precisa mais não, tu compra no mercado agora, poção da juventude, tem direto. Rapaz! É de graça na farmácia. Aí elas levam ela até uma farmácia, daquelas estilo farmácia drugstore. Sim. Americana, né? Pois aí é. No All Green, né? Que é o nome da porra da farmácia, deve ser uma marca americana de farmácia, foda-se, tipo a Pacheco. Então elas levam lá na Pacheco, né? Aí elas tentam fugir, mas a Mary impede, porque a Mary, apesar de parecer besta, não é, né? Não é a Sarah que é idiota. É, né? Ela só se faz de besta. E aí as irmãs Sanderson começam a provar as loções de beleza. Só que, Zecora, como é que elas provam das poções de beleza? Bom, elas não conseguiram entender a diferença entre poção e loção, né? Porque poção você bebe, loção você usa no rosto, pelo corpo. Então, peraí, deixa eu experimentar essa Mary Kay aqui, ver que gostinho que tem, e foi pra dentro. Tem coração de criança nessa poção? Quantas... Não, ele chega no atendente, né? Quantas almas de criança tem nesse potinho? Nenhuma. O quê? Que absurdo! Ai, cara, essa é outra cena daquela de vergonha alheia que ninguém merece. Uma das coisas mais interessantes nesses dois filmes é o choque de realidade ao perceber que está num tempo fora do seu tempo. Puta que pariu. Né? Aí três bruxinhas de fantasiadas tiram selfie com as irmãs Sanderson, e aí as irmãs Sanderson descobrem que é tudo uma farsa, né? A Winifred começa de novo a destruir com raio. Com os raios que o parta. E aí é óbvio que a Becca se defende com sal, porque afinal de contas não é lugar mais fácil para você achar sal do que numa farmácia. É que lá é uma combinação de farmácia com, assim, loja de conveniência, né? Então tem pilha, tem... Então, é sal. Mais uma loja de conveniência do que uma farmácia em si, né? Tem pilha, tem vaporreto, tem rumba... Tem rumba. Né? Porque o que que acontece? A Becca se defende com sal, e aí o que que as buchas decidem fazer? Vamos catar criança, vamos voar. Aí, de novo, a Winifred arruma a vassoura, legal. A Sarah ela tirou da decoração de Halloween. Isso. Oh. A Sarah pega um vaporeto, aquele de fazer jato de vapor mesmo, inclusive ela voa uma fumacinha de vapor saindo de trás dela. É referência ao mop que ela utilizou no filme anterior. Entenda isso como você quiser, mas a melhor de todas, besta quadrada, foi a Mary, que arrumou o quê pra voar? Ela arrumou dois elegantes e moderníssimos rumbas. Mas o que é rumba? É aquela dança caribenha? Não, é dois demoninhos mecânicos em forma de disco que quando você liga, ele ganha vida própria, limpa tua casa toda ou suga tuas meias pra dentro dele e você nunca mais encontra. Ou seja, é aquela porra daqueles aspirador robô redondo que parece um... Sim, o que faz referência ao aspirador de pó dos anos 50 que teve no filme anterior. Né? Você sabe, aqueles táxi de gato. A Mary gato é bom. A Mary é mais antenada na modernidade, né? Né? Aí ela mesmo falou que o atendente falou para ela que esses dois servem de aspirador, né? Mas cuidado que eles têm mentalidade própria. E ficou muito visível isso depois durante o filme. Sim. Mas é, papo vai, papo vem. Aí a Becca e a Izzy vão até o Gilbert e vem o livro acordado. O livro abre e acende de novo aquela porra daquele farol Shenlong pras bruxas, né? É, mas dessa vez o Gilbert abriu de propósito. Porque o Gilbert é nada mais, né? Porque o Gilbert é nada mais, nada menos que um filho da puta. Vulgo discípulo das bruxas. Também. Não, vulgo é sem noção, porque se ele fosse discípulo mesmo, ele ia ter noção de que ele ia estar ferrado. Vulgo corno, como diz aqui no Nordeste. Também, chibum. Você já viu essas bruxas fazer alguma coisa de bom para um homem? Então, elas não. Você deu conta, não, que ele estava entregado? A Winnie deu um beijinho no Billy. E olha como ele ficou depois. Eu volto a repetir a frase. Você já viu essas bruxas fazendo alguma coisa de bom para qualquer homem? A Sarah já deu muito prazer. É, muita é alegria. A Sarah foi muito amigável com eles. Muito amigável. Não só com eles, com vários eles, inclusive. Sim. Inclusive, principalmente os motoristas. Até com múmias. Sim. Bom, aí a Mary captura as garotas, joga ela no porrão, a Winnie faz um parangolim com o Tirimiruaro e tira a escada da porra do porrão. Mas calma que aí temos uma parte importante aí, é onde... Nós temos um retcon do filme de 93, mostrando o porquê que teve a continuidade, onde o Gilbert conta a elas tudo o que ele viu naquela fatídica noite da Batalha do Cemitério. E que foi ele que fez a porra da chama, da vela de chama negra torta. Sim. Aí o Winifred, sabe o que mais? Eu quero que se foda o mundo que eu não me chamo Raimundo, eu me chamo Winifred. Vamos fazer o caralho da mágica máxima e o poder de poder absoluto proibido, foda-se. Aí o livro, obviamente, não quer fazer a porra do feitiço, mas aí a Winifred força o livro a abrir e ler o caralho da receita, né? Então, as bruxas forçam o Gilbert a trabalhar para elas com uma ampulheta mágica que se ele não pegar a porra dos ingredientes do feitiço até a ampulheta cair toda, ele morreu. Ele morreu! Ele morreu! Antes morreu. Ele do que eu. É. Aí, um dos ingredientes é uma gota de sangue de seus inimigos. Aí, na brincadeira, o Gilbert mostra um cartaz do prefeito, que é a carra do caralho lá do reverendo. Do reverendo. Aí ela fala, é o reverendo, filha da puta, voltou dos mortos. Não, sua besta, deve ser a porra de um descendente. Então foda-se, vamos pegar ele. É ele que vai ter o sangue que a gente vai usar no feitiço. Aí beleza. Então elas fogem para a cidade para poder ir atrás do Trask. A Beck liga para Cassie para tentar avisar ela, mas a ligação não funciona. Maldito iPhone. Fazer o quê, né? E na aí... verdade, elas estavam no porão, debaixo da casa, atenuação de sinal a rodo. E ainda tinha magia atrapalhando o sinal, resultado, sinal zero. Ou seja, foda-se o iPhone, né? Aí o Gilbert vai lá desencavar o Billy, de novo, o ex da Winfred. Ele conta a história dele com as irmãs Sanderson. E faz um acordo com o Gilbert. Aí é que começa a história. Só foi a porra de um beijinho, caralho. Eu nunca Sim. me arrependi tanto dessa porra desse beijo até hoje na minha vida. Porque ele contou que ele tava afim, era da Sarah, ele queria uma sarrada. Só que acabou que ele deu um beijo na Winifred e ele ganhou a fama depois de todos esses anos. A fama merecida, né? Vamos, venhamos e convenhamos, né? Será que ainda tem a teoria de que quem deu o beijo, na verdade, foi a Winifred? Sim! E ela tem a mania de se meter nas coisas. O que? E você ainda duvida? Minha irmã vai ganhar um beijo, ganhar um beijo do Billy? É, de jeito nenhum. Ela foi lá e tascou o beijo nele. Minha cara, Zecora, você ainda tem dúvida que foi ela? Nenhuma. É, beleza, as irmãs chegam no festival atrás do perfeito, né? A Becca e a Izzy quebram o feitiço na prisão da Winifred com umas ervinhas que o Gilbert tinha dado para ele. Mas vamos deixar claro que já tem aí a primeira ceninha mostrando que a Becca não é uma menina normalzinha, vamos assim dizer, né? Ela tem um pé na magia. Ou uma mão que brilha. Eu diria uma palma de mão, né, na magia, né? Mas... vocês entenderam. Mas aí, beleza, o prefeito tá na fila da tal maçã do amor famosa, né? A Becca liga pra ele e pra poder livrar a cara da Cassie, ela fala, ó, tá dando festa na casa da tua filha. Ah, que filha da puta. Tá fazendo suruba lá. Né? A Becca acha o livro e tenta se livrar, né, dela. O livro tenta fugir dela, que nem o diabo foge da cruz, mas não consegue, porque ela tem os poderzinhos, né? Só pra aí, variar. As bruxas participam de um concurso de fantasia de irmãs Sanderson. Nossa, muito foda. O pior de tudo é que elas perdem. Pois é. Ah, mas isso é de lei, né? Ah, cara, é. as drag tava muito melhor, velho. Porra, nem pior que as drag tava torcendo pras irmãs Sanderson. Eu reconheci pelo menos uma das drags. Ai, Camora Rio. Tinha da RuPaul, né? Da RuPaul. É, da RuPaul, exatamente. Então tá. Aí, beleza, elas perdem, ficam puta nas calças, enfeitiçam a plateia. Agora sim, com qual música, seu besta? One way, or another, I'm gonna find ya. Agora, getcha, one way. Sim, tem dois musicais, diferente do primeiro filme, que só tinha um, esse já tem dois. E vocês não viram nada, porque ainda vai ter um terceiro. Sim. Tá? Mas tá bom, vamos lá. Aí as bruxas botam a cidade toda pra caçar o prefeito. A lá zumbi. E o pior então, é que a lá zumbi thriller, ainda por cima. Então, diferente do primeiro livro, quer dizer, do primeiro filme, em que elas simplesmente só deixaram o povo dançando, sem fazer nada até morrer, dessa vez eles colocaram ele para um bom uso. Agora vem cá, ela, qual foi a ordem exata que ela deu? Vão atrás do prefeito que eu quero o sangue dele. Tá, elas disseram então, assim, achem o prefeito. Pronto, exato, então faz sentido o que aconteceu depois, continua. Né? Aí o prefeito entra na fila da maçã do amor de novo e vê todas elas serem vendidas, ou seja, ele Lady Murphy. Poder. Aí as bruxas chegam na casa do prefeito feito enquanto uma Alexa e ficam espantadas com a Alexa, cara. Puta, essas acho que cenas... não era Alexa, né? Acho essa que era parte da Alexa é muito da hora. Cara, essas cenas de quebra de expectativa do canto fora do seu tempo, cara, me causam uma vergonha alheia. Então, puta, mas convenhamos, pariu, elas tiveram essa quebra de expectativa por volta de 300 anos em 1993, e agora com a Alexa, 30 anos depois da primeira aparição. Aí, beleza, o prefeito fica sem maçã, porque a galera encontra o prefeito, faz porra nenhuma com ele. Então, não, ele não ficou. Ô, Nerd, ô, Conde, desculpe, Conde. É, o prefeito não ficou sem maçã. Ele só ficou sem a maçã que ele queria. Sim, não, mas ele tinha arrumado com alguém a tal maçã famosa, né? Mas aí chegou a zumbizada, envolveu ele, fez um arrastão no prefeito e, porra, cadê minha maçã? Caralho, filhos da puta! Então, assim, fez aquela muvuca toda, todo mundo dançando, encontraram o prefeito e todo mundo apontou pro prefeito e acabou, todo mundo foi embora. Ué, a ordem da mulher era encontra o prefeito, eles encontraram o prefeito? Encontraram. Sim. Ela mandou ela fazer alguma coisa com a porra do prefeito? Não. Não foda-se. Eu falei, cara, agora fudeu pro prefeito. Não, não fudeu, só encontraram ele. A culpa nesse caso foi uma ordem mal dada. Foi uma ordem incompleta. Mal dada, caralho. Ela não mandou nem assim, maldada também. Acham e tragam ele pra mim e nem disse, não. Achem, prendam Ou achem e reportem pra mim. Não, só acha essa merda e foda-se. Encontrem ele. Ok, encontrou. Então, se a Winifred tivesse cantado a música do Pegue o Pombo, o prefeito tava fudido. Puta que pariu. Tá bom. Coitado. Mas aí, do pombo, beleza? Do não, porque o Gilbert... prendam, agarrem, capturem, peguem o pombo agora. É quase tá isso. Bom, posso continuar? Obrigado. Continua. Tá? Então, beleza. E o pior é que ele acha que foi engraçadíssimo, né? Foi um hilariante. Nossa, eu estou morrendo de dar risada. Não me aguento de tanto rir. Tá. Uma das minhas cabeças também está nesse mesmo gênero. É, faz vista com mas ele. Aí, beleza, o Billy e o Gilbert estão lá procurando os ingredientes do feitiço, e o Gilbert fala pro Billy que, na verdade, ele enganou ele queria só o porra do Billy porque ele queria a cabeça do amante, tal e coisa. Aí, beleza, as irmãs encontram a Becca consegue enganar a caralho das garotas e bota elas num círculo de sal. E aí vem a cena da Winnie empurrando a Sarah pra cima da barreira e a Sarah aparecendo uma panqueca. Sim. Tá que pariu, né? Mas tá bom. A Sarah é mesmo um saco de pancada da irmã mais velha, né? Fala sério. Mas não é? Mas é. Aí beleza, papo vai, papo vem. O Gilbert arranca a cabeça do Billy, porque é um dos ingredientes do carralho da poção, né? A Becca, a Izzy e a Cassie discutem a relação e pedem uma desculpa pra outra, né? Né? Momento desculpinha aceita. Né? E aí chega a porra do namorado babaca e ele se dá conta que ele é um escoto. Oh! É aí pra tu ver que a diretora desse filme é mulher, né, Zé? Porque no filme anterior ele continuou, o personagem era escroto e continuou sendo escroto. Neste filme o cara era escroto e descobriu que era escroto e pediu desculpas. Oh. Tenta se redimir, muito bem. Tenta, né? Pelo menos tenta. São dois neurônios só, e um é prejudicado. Não tem como uma coisa aí assim, evoluir totalmente e tão rápido. Pegou no tranco. Prefeito chega puto em casa, porque ele não conseguiu o carralho da maçã famosa e quase libertou as bruxas do sal. Aí ele teve que comprar uma maçã de mercadinho. E ele chega, que sacaralha nessa porra dessa maçã que eu tive que comprar essa galha. Agora eu vou comer essa merda dessa maçã vagabunda. E foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Eu me chamo prefeito, trágico. Porra. Mas aí... besta quadrada, quem aparece para salvar a Sanderson do sal? Hã? Você tá lendo a pauta? Eu vou te dar uma dica, caso você esteja vendo a pauta. Aqui, ó. Ah! Os meios de transporte com mente própria da Mary. Os rumbas. O melhor de tudo é a Mary chamando... Ai, vem, neném! Vem, neném! Vem! Vem, junto! Pega o sal! Olha, eles limpam, viu que bonitinho! Aí a Winifred descobre que a Cassie também é filha do Trask, então ela também é uma Trask, então também tem a porra do sangue que ela precisa, e ela cata a Cassie e vai-se embora de vassourada com a Cassie. E o Gilbert junta a porra dos itens que a bruxa precisa mas ele planeja também matar as bruxas. A Winifred, quando chega, vê que o Billy tá lá com a cabeça e ela prende de novo a boca do Billy, convoca o livro e as bruxas pegam a gota do sangue da Cassie e defenestram o Gilbert. Yeah! Eu sabia! Creio que o senhor pegou um dos gostos mais refinados do anfitrião desta casa. Sim, eu gosto muito da palavra defenestra. É uma palavra que me aprecia bastante. Aí elas começam a magia da mágica máxima, né? E por conta dessa magia ser a verdadeira putaria de magia de explodir céus e terras, as mãos da Becca começam a brilhar, mostrando que... ela também é uma bruxa! Lembrando que a Becca está fazendo aniversário naquele dia e que o aniversário dela também é de 16 anos. Que é quando as bruxas ganham poder. É isso aí. Exato. Aí beleza, a Izzy vai lá e solta a Cass, que estava presa. É como se precisasse, porque a Cass já tinha doado sangue para a magia. Então foda-se. A Cassie, né? A Becca enfrenta a Sanderson com a ajuda das amigas e do livro, né? Mas a série... O poder da amizade sempre aparece quando menos se espera. Né, Zé Corra? Poder da amizade, né? Foi o momento My Little Pony dessas meninas. Né? Amizade é mágica, né, Zé Corra? Mas, aí... mas ela ainda vai ter momentos para se fortificar. Só faltou, aí, só faltou levantar as mãos para ganharem mais poder, né? Né? Mas aí a Sarah e a Merry começam a soltar raio igual da Winifred, e é lógico que os raios da Winifred são mais fortes que o raio das irmãs, que ela já tinha raio antes, caralho, né? E a Sarah dispara na Winnie, porque afinal de contas já estava de saco cheio da Winnie ficar xingando ela toda hora. Foi massa isso. A Becca tenta convencer o livro a trair a Winifred e consegue. O livro passa da Winnie para a Becca, né? As garotas fazem as pazes e o livro avisa sobre os perigos do feitiço de poder. O que, que acontece? Para a bruxa ganhar o feitiço do Máxima Mágica, ele vai ter que dar algo que ela ama. Isso é importante, viu? Então, bastante. As bruxas atacam, a Becca se defende com um escudo mágico, tá? Uma cúpula, uma bolha. Elas leem no livro que o poder tem que ser compartilhado, então agora elas se dão as mãos e mais ainda do que nunca, né, Zé Corra? Sim. A amizade é mágica. E quando o poder é compartilhado, ele se fortifica. Né? Muito bem. Aí a Winifred completa a porra do feitiço sem o livro mesmo, foda-se, porque ela já tinha, diferente do primeiro final, ela decorou o caralho do feitiço antes de tentar fazer, né? Isso mostra que quando se quer muito uma coisa, a memória funciona. Aí as bruxas completam o feitiço, mas a Winnie percebe que vai perder as irmãs em troca do poder. All for one, né? Ela faz o poder all for one. As meninas chegam e testemunham a destruição da Merry, da Sarah, que era, afinal de contas, o que a Winifred mais ama, apesar de tudo. A Winifred se desespera e tenta cancelar o feitiço e, obviamente, fracassa vergonhosamente. Ela implora ajuda para o livro e para as meninas. E, finalmente, a Winifred sente culpa pela primeira vez na vida dela, né? Pela primeira vez na franquia Abracadabra. Também. Aí o livro mostra para Becca como que resolve isso usando o feitiço do reencontro. Só que, em vez do feitiço trazer as irmãs da Winifred de volta, não, ela manda a Winifred para onde as irmãs foram. Então... Que é pra casa do caralho! Pra casa do caralho! Pra casa do caralho! Por aí. Aí ela agradece e some com as outras irmãs num turbilhão de glitter. O livro chorra. Ele vai pro mesmo lugar. Né? O livro chorra, tadinho. Cai uma gota de lágrima do olhinho do livro. Do único olho que ele tem. Não pensa em besteira. Eu já pensei desde o início. Né? Aí o Gilbert e o Billy chegam para ajudar, mas agora também não precisa mais fazer nada não, né? O filho de uma puta. O Gilbert repõe a cabeça do Billy, corta de novo o barbante para o Billy poder falar, né? O Gilbert promete contar a verdade sobre o Billy e as irmãs Sanderson. O Gilbert se desculpa. O livro fica com as meninas, porque agora ela é um novo coven, né? Né, Zé Corra? Agora a Becca, a Izzy e a Cassie são um novo coven. Né? Que é coven? Cala a boca, desgraça, que eu tô falando com a Zé Corra. Que é um coven, Zé Corra? O coven é como uma irmandade entre mulheres, entre feiticeiras, que se apoiam, se ajudam, se fortificam e fazem seus feitiços e magias juntas. Então você tá dizendo pra mim que o coven é o clube das Winx? Ah! Exatamente, é um coven. Agora eu entendi. Sim. Não importa a quantidade das bruxas, um coven é sempre um coven. E elas, elas vão embora fazendo a sandwalk lá da... É, fazendo aquele... Cara, é muito bom, cara. Mas por que, que a gente tá fazendo isso? Sei lá, deu vontade. Né? Aí The End, né? Aí pós-crédito 1. Temos um pós-crédito musical com a música do Witches Are Back. Só que dessa vez cantado por inteiro pelas atrizes que fizeram as bruxas, né? E finalmente um pós-crédito 2, que o gato do Gilbert, que não é mágico, é só porra de um gato idiota, ele acha uma outra vela de chama negra. Ou seja, fudeu, TV! Teremos Ocus Pocus 3 logo, logo. Provavelmente. Então, sabe o que é mais interessante? O Gilbert deu uma de funcionário de TI. Tem que ter pelo menos um backup. Né? Muito bem. Então vamos lá, considerações finais e jabá. Meu querido besta quadrada, fiquei sabendo que o senhor agora é um escritor. É verdade isso? Opa, tem disso também, né? Eu não, mas o Jota Santos é. E é um puta do escritor. E o que o Jota Santos escrevinhou? O Jota Santos escrevinhou e já publicou um cordel muito bonito sobre um sonho com uma sereia. E quando esse episódio estiver no ar, também já deve ter mais alguns outros contos sendo publicados, como A Cidade do Terror e outros contos pockets que você pode adquirir no site do Paranerdia. É isso aí. Sabemos em breve quanto vai custar esses outros também. Mesma coisinha. Ah, então tá bom. Querida Zecorra Tecker, minha querida bruxa, lance um feitiço, uma bênção para nossos ouvintes. Uma consideração assim que a gente deixou passar quando estamos falando do segundo filme é como escolheram atrizes que encarnaram tão bem as jovens bruxinhas. A garota que é a cara da Winifred, isso é um bastidor, caso vocês não saibam. Ela é neta da Bette Midler. Ai, eu não sabia disso. É a neta da Bette Midler. Por isso que ela é tão igual à filha da puta. Por isso que ela tava nesse meio, né? No, God! No, God, please, no! No! No! Tá que pariu. Gente, mas o casting tá perfeito, porque ela tem muito dos trejeitos da avó. Com certeza a avó tava por trás falando, faz assim, faz assado, né? Eu só espero... Ou não precisa, né? Até porque o filme tava já filmado e distribuído há pelo menos 15 anos antes de ela nascer, né? Ela talvez tenha colocado só uma dentadura falsa, né? Porque ninguém merece ter os dentinhos. Né, não, porra, mas até... Ah, filha, até a porra da Bette Midler também tava usando a porra da dentadura de Mônica, né, cara? Que o dente da Bette Midler não é daquele jeito, caralho. Ela é um pouquinho dentuça, mas não tanto. Não tanto, cacete. Não chega a ser uma Mônica. Ô, pescoçudo, cabeçudos. Delícia. Ficou fudido o teu site por um pouco de tempo por causa do caralho do Archive, né? Sim. Mas voltou já? Por... Não, ainda não voltou 100%, mas o Jorge, que é quem cedeu o lugar pra mim hoje, o meu xará do Animesphere, ele falou que vai fazer com que tudo volte a funcionar com o tempo. Muito obrigado pela atenção. Então tá bom. Então ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera.